Assunto para um conto, de contos de Arthur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Assunto para um conto, de Arthur Azevedo. Como sou um contador de histórias e tenho que inventar um conto por semana, sendo, aliás, menos infeliz que Sherazada, porque o público é um sultão shariar menos exigente e menos sanguinário que o das Mil e Uma Noites, sou constantemente abordado por indivíduos que me oferecem assuntos, e aos quais não dou atenção, porque eles em geral não têm uma ideia aproveitável. Entre esses indivíduos, há um funcionário aposentado, que na sua roda é tido por espirituoso, o qual todas as vezes que me encontra, obriga-me a parar e diz-me, invariavelmente, que estou ficando muito preguiçoso. E com ar de proteção, o ar de um mecenas desejoso de prestar um serviço que, aliás, não lhe foi pedido, conclui também invariavelmente: deixe estar, que tenho um magnífico assunto para você escrever um conto. Qualquer dia destes, quando estiver de maré, lá lhe o mandarei. Há dias, tomando um bonde para ir ao Leme esparecer as ideias, sentei-me por acaso ao lado do meu mecenas, que, na forma do costume, começou por invectivar a minha preguiça e prosseguiu assim: creio que já lhe disse que tenho um assunto para um amiguinho escrever um conto. Já mo disse mais de 20 vezes. Qualquer dia, lá lhe o mandarei. Não, há de ser agora. O senhor tem me prometido esse assunto um rol de vezes, e não cumpre a sua promessa. Nós vamos a Copacabana, estamos um ao lado do outro, temos muito tempo. Venha o assunto. Não, agora não. Pois há de ser agora. Ou então convenço-me de que tal assunto não existe e o senhor mentiu todas as vezes que me prometeu. Ora essa! Sim, que o senhor tem feito como aquele cidadão que prometia o Eduardo Garrido, todas as vezes que o encontrava, um calembur para ser encaixado na primeira peça que ele escrevesse. Até hoje o Garrido espera pelo calembur. Eu tenho um assunto do conto, explicou o mecenas, mas queria escrevê-lo. Para quê? Basta que me exponha verbalmente. Então lá vai. É a história de uma herança falsa. Um sujeito residente na Espanha escreve a outro sujeito residente no Rio de Janeiro uma carta dizendo que morreu lá um homem podre de rico, chamado, por exemplo, Dom Ramon, e que este homem não deixou herdeiros conhecidos. A herança foi toda recolhida pela nação. Mas o tal sujeito residente na Espanha, que é um finório, manda dizer ao tal sujeito residente no Rio de Janeiro, que é um simplório, que existem aqui herdeiros, cujos nomes ele não revelará ao simplório sem que este mande pelo correio tantas mil pesetas. O simplório manda-lhe o dinheiro e fica eternamente à espera dos nomes dos herdeiros. Que tal? Muito bom! Você não acha aproveitável esse assunto? Acho magnífico, interessantíssimo, espirituoso. Tanto assim que vou escrever o conto e publicá-lo no próximo número do Século. Ora, ainda bem! Quando lhe faltar assunto, venha bater-me à porta. O que não me falta é imaginação. Muito obrigado. Não me despeço do favor. Como vê o leitor, aproveitei o assunto do imaginoso mecenas. Fim do conto, Assunto para um Conto, de Arthur Azevedo, gravado por Otávio, São Paulo, 2009.